No estilo swag, mano, sabe como é? Sempre onde eu piso, chove de mulher. Na quebrada é 1100 e na pista é Santa Fé. Pode vir comigo, eu te mostro como é que é. Quando eu chego na pegada, as meninas ficam louca, louca pra dar um beijo na minha boca. Quando eu chego na pegada, as meninas ficam louca, louca pra dar um beijo na minha boca. Final de semana é vários rolê, porque o bonde forga, pode crer. E eu sou o Kevin e te passo uma visão. Se tu quer vir comigo, não se apaixona não. Ninguém rouba a cena como eu tô roubando. Sempre onde eu passo arrasando. Ninguém rouba a cena como eu tô roubando. Sempre onde eu passo arrasando. Quando eu chego na pegada, as meninas ficam louca, louca pra dar um beijo na minha boca. Beijo na minha boca. Quando eu chego na pegada, as meninas ficam louca, louca pra dar um beijo na minha boca. Final de semana é vários rolê, porque o bonde forga, pode crer. E eu sou o Kevin e te passo uma visão. Se tu quer vir comigo, não se apaixona não. Ninguém rouba a cena como eu tô roubando. Sempre onde eu passo arrasando. Ninguém rouba a cena como eu tô roubando. Sempre onde eu passo arrasando. Quando eu chego na pegada, as meninas ficam louca, louca pra dar um beijo na minha boca. Beijo na minha boca. Quando eu chego na pegada, as meninas ficam louca, louca pra dar um beijo na minha boca. You say, oh.